aí, Bolha? E aí, Keno? Beleza, mano? Beleza, mano. Mas nesse corre aí, né, cara? Tamo aí, né? Nesse mundo louco aí, né? Vou falar é mundo louco, cara. Liguei a televisão ontem lá. Você viu aqueles bagulho lá da base da ONU lá? Eu os caras explodiram lá. No Iraque, né, mano? É, você viu o bagulho? Tá louco aqueles lados lá, hein, cara? Eu sei, mano. É? Tinha até um brasileiro na cena, né, mano? Então, você viu, meu? Não, né, mas o bagulho tá pegando só pro lado de lá, não, truta. Você viu o bagulho aqui de Franco da Rocha aqui? Os ah, dá pra ver lá, né? Pode crer, os moleques meteram as marcas nos funcionários lá, mano. Molecada correndo atrás dos direitos deles aí, né, mano? Os bacanas não dão atenção, tudo lá na Gozolândia lá, os moleques ficam doidos mesmo, né? Fazer o quê, né? Não é tendência isso daí mesmo, né, cara? Saiu o que eles mostram na televisão, né, mano? Aí fala aí, nas quebradas que o bagulho tá louco, mano. Nas quebradas o bagulho tá pior, né, meu? Pipetrada aí, tudo partindo pro crime, né, mano? É, as molecadas começam cedo mesmo, cara, os 5-5 e tal, atrás de CDzinho, DVD, as telas loucas e tal, né, meu? Aí... Também os caras expõem na mídia, tênis da hora, carro da hora, playboyzada tudo passeando aí, né, mano? Os moleques não tem lá, sentido, né, meu, não tem estudo. O que os caras têm que entender, né, meu, que tudo isso aí gera um ódio, né, mano, uma revolta, mano. Os moleques passando fome sem estudo aí, né, meu? É, as pessoas ficam, né, meu, desiludidas mesmo e... Infelizmente os caras colam com esses baratos aí, com essas campanhas, sou da paz, criança esperança, né, meu? Fala que arrecada milhões e pra favela mesmo, pra periferia não vem nada, entendeu? Você vê, né, meu, como que aumentou, né, mano, o contraste entre quem é pobre e quem é rico, né, mano? Exatamente, fica aquele fogo cruzado, né? Os caras no dia a dia hoje, os caras querem atravessar e sair na bala, né, meu? Bala, verdade. Pode impera agora, né, meu? Com certeza. Infelizmente isso aí é revolta mesmo, cara.